Essa é das antigas também. Uma das primeiras, que é mais ou menos assim. Fã clube me leva. A fazer a não ser me envolver. Quando o amor invade, é sempre natural bater dentro do peito um clique fora do normal. E agora só resta deixar acontecer. Você me seduziu e hipnotizou. Eu me apaixonei e a cabeça virou. Eu sigo a minha vida numa visão sem grade. Eu sigo